Alguns avisaram. Algo aconteceria ao aceitarmos a ajuda apresentada. Bastaria a bondade, beneficiar brasileiros, ou a tua brutalidade. Basta. Confiamos. Crentes como crianças carentes. Criamos confiança, colhemos corrupção. De repente duvidamos deles. Esperamos eles enxergarem. E eles enxergaram eleitores. Elegemos. Eleitos enxergaram encargos. E elitizaram essencialmente e especialmente eles. Faltou fraternidade. Ficamos fracos. Formou-se fome. Gerou-se greves. Ganhamos governos gananciosos. Haveriam homens honestos? Interrogamos. Incluindo integridade, isentando ingenuidade. Já julgados lisonjeiam liberdade livremente. Lamentamos. Mesmo multiplicando mensalmente miseráveis, mentes manipularam mensalões. Negligenciaram, novamente negaram. Olharam o ouro, omitiram o óbvio. Oramos. Pedimos prioridade pelo povo. Procuramos poder para partes prejudicadas. Perguntamos. Por que para o povo prevalece pobreza? Por que para político permanece privacidade, privilégio? Por que pelo povo procuram para próprio proveito? Queriam quantidades quando queríamos qualidade. Relatamos rostos refletindo rejeição, raramente realização. Reiteramos razão, sabemos ser sóbrio. Serão sempre seres sem solidariedade? Tamanha tragédia, traz tanta tristeza. Urgentemente univos, uma única união. Utopia? Veremos várias vezes votos valendo vidas. Show. Chaveco. Show. Zebra. Zona. Zorra. Zombaria. Zelo. Mais. Zelo. Tenho mais zelo. Ceituar. Santidade ao Senhor. O Alfa e o Ômega. O princípio, o meio e o fim. A solução não virá pelo poder, e sim pelo reino de Deus que se inicia em você e em mim. Saber se portar, falar, orar é imprescindível para conquistar, para pregar o testemunho elevado a um conceito A.